Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Chegou a hora, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este quem vos fala é Luiz Otávio, serei seu apresentador. Bom, pessoal, quinta-feira, né? Dia após aí o feriado, você que está cansado depois de aproveitar a noite, pode curtir o Arquibancada, né, rapaziada? Com certeza. É, e sem mais delongas, vamos às apresentações aqui da nossa bancada. Ao meu lado direito está ele, Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Qual é o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a NFL, que volta hoje. Graças a Deus. À minha esquerda está Thiago Dalli. Boa noite, Thiago. E qual é o seu destaque? Boa noite, meu querido Luiz Otávio. Boa noite, ouvintes. O meu destaque vai para o jogo do Coringão, que hoje enfrenta a equipe do Sport lá em Itaquera. Muito bem, repercutiremos também este jogo. Ao meu centro está Guilherme Pérez. Boa noite, Guilherme. E você tem um recado antes do seu destaque. Tenho. Só para lembrar o ouvinte que ele pode nos ouvir pelo aplicativo TV Mackenzie. Só baixar lá, já está disponível em iOS e Android. Baixa lá, é leve, é rapidinho. Depois só coloca o seu fone, clica lá na rádio. É obrigatório baixar, né, Guilherme? Com certeza, tem que ouvir por lá. Isso seria mesmo. Seria sensacional, né, Luiz? Óbvio, e depois coloca o seu fone onde você estiver, no ônibus, no carro, em casa, para ninguém reclamar se você estiver ouvindo alto. Então baixa lá, TV Mackenzie. Isso mesmo. E compartilha com a família também, se Sim, possível, também. Né? E qual é o seu destaque, Guilherme? Meu destaque vai para as Paralimpíadas, né, que começaram hoje, as primeiras provas, e já temos medalhas. Três medalhas, sim. Né? Muito bem, começamos muito bem. E agora, por último, mas não menos importante, temos ela, Rafaela. Boa noite, Rafa, e qual é o seu destaque? Boa noite, gente. Meu destaque hoje vai para o Tricolor Paulista, que padece em um ambiente desfavorável. É complicada a situação do Tricolor, hein? E vamos começar justamente pelo São Paulo. Toca o hino do Tricolor. Pois é, né, rapaziada? O Tricolor é aí que vem amargando uma série de derrotas. Acho que são Quatro jogos sem vencer, exatamente. Muito obrigado, Thiago. Dois empates e duas derrotas. É, mais precisamente ainda a Rafaela, né? São Paulo, como todos já haviam imaginado, não jogou o futebol que se esperava e encontrou um gol ali no começo de jogo. O que vocês podem dizer desse fraco desempenho são paulino? Ah, sinceramente, eu achei que o São Paulo perdeu foi por pouco. Eu esperava que ia ser um placar bem mais elástico. Aquele gol deu até uma confiança pro São Paulo, só que continuou jogando mal. É, até pela limitação técnica, Exatamente. Né? Então eu acho que o resultado, na medida do possível, foi bom. Eu acredito que a maioria das pessoas acreditavam que o Palmeiras já ia começar pressionando muito e com certeza saindo na frente. Então, de certa forma, houve uma surpresa positiva do lado de São Paulo, que não adiantou muito, né? Mas... como sempre, o jogo começou 0-0, mas no começo do segundo tempo... Já começou, Thiago. Continua. No começo do segundo tempo, o Chaves encontrou um gol rapidinho e empolgou a torcida São Paulina, mas não durou muito tempo, né? Os xerifes da zaga palmeirense deram o recado deles lá e lá são eles que mandam. Mesmo impedido, Mina fez o gol de empate e depois Vitor Hugo, o gol da vitória. É, tava impedido mesmo o lance, só que eu avisei eu e o Vinícius, que tá aqui no estúdio com a gente acompanhando o programa... E a gente falou que o jogo não ia ser fácil, o Luiz falou que ia ser fácil, a gente avisou que não, que o São Paulo ia colocar dificuldade e foi o que aconteceu. Ah, eu achei, na verdade, que o Palmeiras dificultou mais o jogo para ele do que o São Paulo dificultou propriamente. É, o Cuca não ajudou, né, com a escalação, de colocar o Alione ali, talvez começar com o Roger Guedes ou com o Eric, só que o São Paulo dificultou veio para jogar fechado e foi o que aconteceu. Exatamente. Tudo bem que o gol estava impedido. Ah, mas depois não dá para crucificar o assistente, estava muito difícil. A assistente, Nadine Bastos. Tá bom, não dá para condenar o trabalho da assistente, né, Thiago? Isso. E na minha opinião, se não fosse naquele instante o gol, seria em outro, porque o Palmeiras estava realmente muito em cima do São Paulo e mereceu sim a vitória. É, o volume de jogo do Palmeiras foi realmente bem mais superior do que do São Paulo. Eu acho que o segundo gol sairia de qualquer forma também. É, o jogo de ontem foi muito bom para o Palmeiras, com certeza 3 pontos para seguir na liderança do campeonato, que teve a vitória do Flamengo também. E tem que continuar assim, domingo joga contra o Grêmio. Mas, tá, continua. Derrota sofrida. Desculpa, eu ia falar, né, do bloco, não, do Palmeiras depois, mas pode seguir. Não, já segue. Continua agora, né? É, segue. Então, tudo bem. Joga contra o Grêmio no domingo e depois pega o Flamengo. São jogos diretos, então a vitória de ontem foi bem importante. É, e bom pro Palmeiras e pior pro São Paulo, que passa por um momento muito difícil. O São Paulo, não bastasse a derrota de ontem, mas já vem com problemas há muito tempo, como a gente acompanha. Semana passada, eles resolveram fazer um pacto entre eles, jogador, comissão e direção, um pacto de silêncio, para não divulgar nada para a mídia, e tudo que eles fizessem lá seria divulgado só por meio da assessoria de imprensa do São Paulo. Acho que eles voltaram atrás sobre isso, mas a gente vê que não adiantou muita coisa. Acho que eles mesmos perceberam que manter essa forma de trabalho não ia ajudar muito. Tanto que ontem, se não me engano, o diretor executivo de futebol... Gustavo de Oliveira, Gustavo, ele foi demitido Vieira, após pressão ali da... tanto internamente quanto externamente também. E era óbvio, era fato que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. E agora Marco Aurélio Cunha está sendo especulado para voltar ao tricolor. Ele já falou que não recebeu nenhuma proposta direta, mas também não disse que não voltaria caso isso acontecesse. É, ele que está na direção da seleção feminina no momento. E eu acho que se houver um convite, ele deve aceitar e marcou história. Quando passou ali pelo tricolor, e na minha opinião é o único nome, né? Porque ele realmente é São Paulino, acho. Exato. Que ele vai e pensa como pra... São Paulino, né? É, ele vai dar tudo pra dar certo no São Paulo. É só uma especulação, mas eu acho que se ele recebesse convite, ele voltaria com certeza. Então vamos aguardar aí nos próximos dias. Exatamente. Vai. E que derrota sofrida pro tricolor, hein? Que já vem mal há muito tempo. E qual é a previsão de vocês pra continuação pra continuidade do São Paulo no campeonato? Domingo, 11 horas da manhã, se não ganhar do Figueirense, meu filho, vai ter invasão de novo no CT. Ah, eu particularmente acho que o São Paulo vai fazer um campeonatinho bem medíocre, com chance de cair, só que eu acho que vai ficar ali naquele meio da tabela. Na opinião de vocês, o São Paulo corre risco direto de rebaixamento? Sim. Sim. Não. Eu acredito que sim. Por que não, Guilherme? Tem time pior pra mim. Não, é só isso. Fala. Não, é só isso. Pode mesmo. Falar. Porque eu lembro que no ano passado teve uma situação, não parecida, mas com o Carlos Miguel Aydar, se não me engano. Teve toda aquela treta com ele. E o São Paulo tava mal também, passando por vários problemas políticos, econômicos e tudo mais. Só que mesmo nesse período, o São Paulo ainda tava na zona da Libertadores. Eu acho que a diferença tá no elenco. Exatamente. O elenco do ano passado, claro, era mais estruturado. Porque eu acho que nos bastidores ainda tá quebrado. Só que completamente. Pelo menos no campo jogavam bem. Exato, exato. Mas agora nem isso. Havia uma certa blindagem pro trabalho do Osório. Que hoje não, eu acho que não ocorre da mesma forma. Vamos voltar um pouco pro jogo. Para vocês, quais foram os destaques positivos? Para mim foi o Mina. Mina jogou demais. Ganhou todas as bolas de cabeça ali atrás. Tudo bem que não foram muitas, mas todas que chegou nele ele conseguiu ganhar. E acho também que o Dudu foi bem. Deu na movimentação, ali. Eu gostei do Tietê na movimentação também, foi Tietê. Muito bem. Fala, Thiago. O meu destaque vai igual ao do Guilherme pro Mina, que fez o gol irregular, mas jogou muito bem mesmo. E também pra luta São Paulina. Por que você fica destacando esse gol irregular? Eu não tô destacando, eu tô só avisando o ouvinte que não assistiu o jogo. É a terceira vez que você fala. Que o gol foi irregular. O gol foi irregular e eu acho que o jogo mudou ali. Ah... O jogo mudou ali, mas eu não vou discutir isso. O gol foi irregular, sim, São Paulo perdeu, o Palmeiras mereceu e o gol foi irregular, ponto. Agora o que eu quero deixar destacar claro aqui para os ouvintes é que o São Paulo tem que seguir com uma postura diferente, porque desse jeito, realmente, discordando um pouco do Guilherme, que não acredita muito nesse fantasma do rebaixamento, eu acho que se continuar jogando com essa vontade, jogando sem a gana de vencer, eu acho que pode se complicar sim. Eu vou discordar um pouco do que você disse. Eu acho que raça e gana não faltou ontem. Eu acho que o São Paulo foi firme em cada dividida, mas a questão realmente é técnica, né? É, o São Paulo tá realmente o time mais aguerrido, ao meu ver. Só que a técnica tá faltando de imprescindível a técnica e é o que falta no São Paulo, não né? Não tem um 10, não tem um atacante. É, o contrário difícil. Do ano passado. Não era... tem um 10, não tem um atacante, não tem um lateral, não tem um time. Zagueiro, um volante, um goleiro. E ano passado era justamente o contrário, né? É, tinha o time. É, mas faltava garra e raça. Tinha Ganso, Luiz Fabiano, Alexandre Pato, São Paulo tinha ótimos jogadores e, na minha opinião, só se classificou por conta disso, por conta dessa qualidade técnica. Por causa do Osório. É, e Jean Carlos tá chegando, né? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Jean Carlos, Deus que estava no Vila Nova. Vila Nova. É, meio campista. E também tem o Robson, que estava no Paraná. Grande atacante. Robson. É, ele é artilheiro da Série B. Artilheiro do clube na Série B. Robigol, será? Robigol, agora vai. São Paulo precisa de tudo, então acho que o que chegar pode ser aproveitado. E na se opinião, der certo... Na opinião de vocês, foi válida essas contratações pontuais? Ah, é válido. É o que não tem, são, né? Não são os nomes dos sonhos, tudo ajuda. Mas pelo menos... Gilberto, é que eu acho que, né? Eu acho que o problema do São Paulo é mais do que o campo, são mais do que os jogadores. Eu acho que antes é um de conjunto você... de fatores, né? Exatamente, tudo reflete. Se os caras não estão bem dentro, não tem como um time ser bom, um time jogar sempre bem, se dentro do vestiário eles não estão bem. E com certeza isso repercute. E por mais que uns afetem-se menos do que os outros, com certeza esse tipo de situação influencia no rendimento deles. Exatamente, concordo plenamente. E do lado verde, quais são as previsões? Título? Ah, muito provavelmente, né? Se continuar jogando do jeito que vem, a chance de ser campeão é bem grande. Tem o Flamengo e tem o Atlético Mineiro. E na opinião de vocês, o concorrente direto na luta pelo título... É o Flamengo. É o Flamengo? É. O Atlético Mineiro pode até ir longe, mas é o chamado cavalo paraguaio. É, concordo. E o Flamengo tá no clima chamado empolgou. O cheirinho, ixi, né? Vocês estão sentindo? Se alguém falar isso mais uma vez, eu vou sair do programa, hein? Eu odeio esse termo, eu não gosto. Por que não? Porque não existe cheirinho de título. Isso aí você tem que jogar bola pra ser campeão, não. Bom, falar de cheirinho. É verdade, tenho que concordar com você, Guilherme. Ô Gui, você deixa eu fazer uma pergunta? Pode fazer. O que vocês acharam da entrada do Gabriel Jesus? Ele entrou bem, eu gostei. Eu achei totalmente válida, porque o momento do jogo eu tava crítico pro Palmeiras. Eu falei que era arriscado, mas ele, do jeito que foi ali, pelo risco que o Palmeiras estava tendo e estava perdendo o jogo, eu acho que ele entrou e entrou bem. Ele teve uma chance que o Denis fez um milagre ali. E eu gostei da movimentação dele. No começo ele jogou mais pela esquerda, depois ele foi pro meio no lugar do Rafael Marques. Gostei. Ele jogou pouco, mas jogou bem. Jogou muito bem. Inclusive teve, como você disse, a oportunidade de marcar o gol. Denis foi muito bem naquele lance. E na opinião de vocês, o Palmeiras tem a melhor dupla de zaga do Brasil? Não. Eu dupla... acho que... Não, do Brasil não, do mundo. Dupla eu não sei dizer, mas são zagueiros muito bons. O Vitor Hugo e o Mina, eles vão para a área e sobem muito. Os outros zagueiros ficam meio perdidos para marcar. É complicado de marcar os dois ali. É, isso acho que é uma diferença. Acho que o Palmeiras destoa em relação aos outros times justamente nessa questão de bola aérea. O Palmeiras é muito forte. E é justamente onde o Bandeirinha erra. Nas cobranças de falta. É, mas isso acontece com qualquer então time. Então favorece, né? Bastante os jogadores que tem bastante impulsão. Não acho que seja seletivo, acho que acontece com qualquer clube. É um problema da arbitragem brasileira e não somente de um clube. Então, acho que não vale a pena ficar batendo nessa tecla, não. Concordo com o Luiz. De falar que o Palmeiras está sendo ajudado em alguns jogos. E isso não é certo de dizer, porque a arbitragem aqui é bem fraca. É, historicamente, nossa arbitragem é ridícula, né? Convenhamos. Ótimo comentário, Felipe. Isso, mas como já falamos bastante do Choque Rei, vamos para Itaquera, vamos falar do Corinthians, Flavião. Salve o Corinthians! É, o Corinthians que enfrenta o Sport hoje na Arena Corinthians às 7h30 e já tem escalação confirmada. Cássio no gol, Léo Príncipe na lateral direita, Iago e Wilson formando a dupla de zaga e o Wendel na lateral esquerda. Christian, Camacho, Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel no meio de campo, completando Marlone e Luca no ataque. É um time que dá pra fazer, né? Não tem muito o que fazer com o Cristóvão, não tem muito o que fazer e o Vinícius está indignado. Elenco por elenco. Ele, não, é que o Vinícius está indignado aqui com o Léo Príncipe, é que eu vou explicar pra ele que, e pro ouvinte que o Fagner não contextualize, vai jogar, por favor. Porque ele tá com problemas gastrointestinais, então ele não vai pro jogo. É melhor não entrar em campo mesmo. Não, é melhor não. Mas eu gosto do Léo Príncipe. O Vinícius não gosta das atuações do Léo Príncipe, diz que mesmo com esses problemas, o Fagner continua sendo melhor do que o Léo Príncipe. Não, com certeza. Mas eu acho que não será problema pro Coringão hoje. Acho que o Sport vem numa complicação também, precisando muito do resultado. Mas eu acho que o Corinthians vai conseguir se impor e acho que sai com a vitória. Meu palpite hoje é que ele sai com a vitória sem muitos problemas. Com o Gustavo já disponível, né? É, os dois, né? O Gustavo e o Jean. Muito bem destacado pela Rafaela. Os dois reforços os dois reforços foram relacionados para a partida e devem entrar durante o jogo, né? Com certeza. Acho que eles são opções ali e se o Cristóvão enxergar que o time não tá bem, eu acho que ele tem de tudo para não pensar duas vezes em mexer. Não é possível que eu não esteja vendo que esse time tá mal. Na opinião de vocês, algum desses jogadores tem potencial de assumir a titularidade? Gustavo. É, eu acho só o Gustavo. Não tem muito que... Sim. Não tem outro atacante pra jogar ali do jeito que o Gustavo joga. Exato. O Guilherme não joga assim, o Romero não joga assim. É uma oportunidade pra ele, né? Sim, exatamente. E vendo aqui a escalação do Corinthians, não tem muita diferença técnica pro time do São Paulo. Por que você acha que um está brigando pelo G4 e o outro para não cair? Que nem eu falei na terça-feira, por causa do efeito Tite. Só por isso. Ué. O Corinthians está lá em cima por causa do Tite. Vocês não acham que a diretoria, nesse caso, conta muito? Porque a diretoria do São Paulo mais parece um circo, né? Mas a diretoria do Corinthians também fez o quê? É, só que eu acho que a diretoria do Corinthians está um pouco mais estável do que a do São Paulo. Blindado, eu diria, né? Mesmo com os problemas... Se acontece alguma coisa lá, eles estão ali... Acontece lá dentro, não acontece, tipo... Sai pro mundo inteiro e pra mídia. Exatamente. E o Sport que vem... Queria dar um destaque pro goleiro Magrão do Sport, que disse que hoje você ele não vai... Poderia, vai ele ia fechar falar do Sport agora. Então, eu só mas você não poderia... Claro, pode lá. Tudo bem. O Sport que vem em ascensão no campeonato. E agora sim, Thiago, diga o seu destaque do Leão. Já disse, o meu destaque de hoje é... Eu aposto muito no Magrão. Acho que ele vai fechar o gol e se o Corinthians, por acaso, não sair com a vitória, vai ser muito pelo mérito do goleiro do que pelo desmérito dos atacantes. Você escalou o Magrão no seu cartola? Sim, senhora. Eu acho que o Sport vai dar um pouco de trabalho no Também jogo acho. Hoje, hein? O que você acha, Thiago? Acho que o Sport pode complicar, sim, mas eu não vejo tanta dificuldade para a equipe do Corinthians jogando em casa. Não, em casa tem, é obrigação ganhar. É obrigação de ainda ganhar. Ainda mais um time que está em quarto lugar. Mas Magrão, né? Pode fazer umas defesas difíceis. Se Deus ali, quiser, né? Dificultar um pouco a vida do Corinthians e... Sport não tem muito o que falar, né? Porque então, não dá mas não vai saber. Ser um joguinho fácil. Não vai ser fácil. Eu me arrisco a dizer Tomara que até consiga aquele empatezinho. Sim. Ousado, hein? 0-0. Bom, e pra fechar aqui o bloco do Corinthians, o Timão vai ter estreia do terceiro uniforme, hein, rapaziada? Contra... O Coritiba, o Corinthians deverá estrear ali sua camisa em tons de azul e roxo. É, faz muito sentido pelas cores do Corinthians, né? Sim. É. Assim como a laranja, que é bem exatamente. Eu não entendo porque os times brasileiros fazem um terceiro uniforme é uma com vergonha, cores que não tem nada a ver com o clube. A laranja ainda teve um sentido legal, né? É, que é terrão, pra homenagear o terrão e tudo mais, agora é essa. É, realmente... Não gostei da camisa. Não gostou da camisa? Não. Não Bom, achei nada a ver. Infelizmente, os nossos ouvintes não podem Bom. Ver, mas eu digo que não é nada muito bonito de se vestir, viu? Eu diria que eu fiquei até ofendido. O preto pois e é. Branco é o que tem que ser, né? Tem que prevalecer não, o alvinegro. Isso sim. Eu concordo. As cores tradicionais têm que prevalecer. Vamos terminar aí com essa reprovação de Guilherme Pérez. Vamos viajar um pouquinho, né? Vamos descer a serra, vamos para Santos. Toca o hino do peixe. Santos, não, a Guiana tem Europa. Santos, Santos, Santos. É, o Santos que hoje tem uma tarefa dificílima contra o desesperado Internacional às 9 horas da noite. É, eu acho que jogo... 9:30 da noite. Ô, Luiz, confirmando, 9:30 da noite com o Lucas Lima. Não, aqui Lima, tá 9 horas. Com o Lucas Lima, camisa 10, hein? Camisa 10, o Lucas Lima. Lucas Lima hoje vai... Tomou a posição do Gabigol ali, de dono da 10, que já foi de Pelé. E jogar contra o Inter lá não vai ser fácil, que nem eu falei na terça-feira. O Inter vai dificultar e alguma hora tem que ganhar um jogo, né, gente? É, então, 14 jogos eu acho já. Que é. Eu acho que o Inter vai dificultar bastante, mas eu acho que ainda não vai ser hoje que ele vai conseguir. Eu queria falar a isso desde terça-feira, que você falou uma hora tem que ganhar, mas eu acho que essa hora ainda não é agora. Não é agora. Não, contra o Santos não. Não, eu acho que vai ser agora, já tá muita pressão e o Santos não vai... Eu acho que o Santos não vai aguentar hoje lá no Beira-Rio não e vai acabar perdendo o jogo. Se quiserem que eu solte a escalação do Santos aqui, tá um provável não, time eu aqui tenho já. Aqui também. Solta aí pra mim, Luiz, por favor. Agora? Você quer agora? Eu tudo quero bem. Agora. Eu ia fazer no final, mas como você quer agora, eu tenho aqui também. É, Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, Luiz Felipe e Gustavo Henrique fechando a dupla de zaga e Zeca na lateral esquerda. Bom lateral. Renato, Léo Cittadini e Lucas Lima no meio-campo, no ataque Copete, Vitor Bueno e o Ricardo Oliveira. Grande Ricardo Oliveira. Ele deixa o gol dele hoje? Ah, não sei. A gente tem que ser mãe de Ná pra saber, né? Não, mas qual que é a sua aposta? Minha aposta é Santos. Boa aposta. Eu aposto na equipe do Internacional, hein? Eu também. Alguém aposta no empate no Santos? Após 14 jogos, o Inter então vencerá novamente? Creio que não. Sim! Não. Sim, sim. Com gol de Seijas. Ainda deixo avisado quem será o autor do gol. 1-0. Eu acho que vai ser gol do Hernando. E a partir de agora, o Lucas Lima vai passar seu camisa 10 da equipe do Peixe. Eu acho que grande ele ainda responsabilidade, só não... né? Acho que ele ainda só não era por conta do Gabriel Jesus. Do Gabriel. Gol. Gabriel Gol. Gabriel Gol. Do Gabriel Gol. Que é porque... muito mala, né? Ele dá certo com a camisa 10. Ah, o Lucas Lima também é malo, ué. Mas merece. Vocês acham que o Lucas Lima pode sentir o peso da camisa 10? Vai sentir nada. Ele já não joga, desculpa, mas ele não joga bem faz tempo. É, isso. Eu concordo. Eu tô preferindo o futebol do... Eu também. Thiago Maia. Não, do Vitor Bueno do que o Lucas Lima, não sei vocês. Eu também acho que o Vitor Bueno tá indo melhor nos jogos que ele participa. E o Lucas Lima tá perdido no campo. Alguém também tem alguma informação aí do Lucas, do Vitor Bueno, alguma estatística dele? Pode dizer. Você tá louco pra dizer, pode dizer, Thiago. Deu 26 chutes certos, desses foram 8 gols. Menino balança as redes, hein? Preciso ele, hein? Acerta bastante o gol. Pra meio campo tá bom, né? É o Pelé quase. Como vocês disseram que tabu não entra em campo, eu acho que estatística também não entra. Não entra. E nesse jogo... Acho que dá Santos. Mesmo também assim, acho que vai dar Santos. Seijas, 1-0. Não necessariamente. Eles estão muito indo a favor do óbvio. Tem que ir contra. Não, qual que é o seu palpite, isso, Guilherme? 1-0 pro Internacional. Bom palpite. Mas os palpites vão ser no segundo bloco. Mas vocês não, quiserem eu já falo meu. Já falamos. Tudo bem. A gente já crava. Bom, vamos falar aqui dos resultados de ontem. O nosso correspondente, Diego Salomão, vai dizer para nós o resultado das partidas de ontem do Brasileirão. No Luso Brasileiro, o Botafogo venceu o Fluminense por 1-0. Na Arena Pernambuco, o Santa empatou com a Chapecoense 2-2. No Orlando Scarpelli, o Figueira derrotou o Atlético Paranaense por 1-0. O Atlético no Independência venceu o Vitória por 2-1. No Kleber Andrade, o Flamengo derrotou a Ponte Preta por 2-1. E no Clássico Paulista, o Palmeiras derrotou São Paulo na Arena Palmeiras por 2-1. E no Couto Pereira, Coritiba 4, Grêmio 0. Muito bem, muito obrigado pela participação. Boa, vocês têm algum destaque desses jogos? Ah, 4-0 do Grêmio foi feio, acho, né? Que ninguém esperava. Feio. Em 17 foi minutos, feio. O Coxa enfiou 4 no... Só tocava a bolinha na tela, assim, ó. Eu não tava entendendo nada. Exatamente. Pensei que era replay tudo. É, eu também achava que era replay. E um dos destaques do Coxa foi o Leandro, ex-Palmeiras. E o... Ruim, né? Deixa saudades ao torcedor palmeirense? Deixa. Posso saudade dar um outro destaque bem aqui longe também da partida, se vocês me autorizarem? Não, você quer comandar também aqui? Se não. Você quiser permitir o meu destaque... Tudo bem, pode falar. Fica fácil. Juan, ex-jogador do São Paulo... Do Flamengo muito, também, pra quem não conhece. Que desgraça, ele destruiu o jogo. Destruiu, tá jogando muito no Coritiba. Você assistiu a partida? Infelizmente, porque eu queria ter assistido o clássico paulista, mas fiquei assistindo o Coritiba. na outra televisão ali do lado, e o Juan jogou muito, valeu a pena de ver ele jogar, quero ele de volta, vem pro São Paulo. Não, os renegados foram destaques, o, como disse o não, Thiago. O Curitiba é um time de renegado. O Leandro e também o Neto Berola. É time Deus de renegado. É time de renegado. Esse trio no Cartola, inclusive, ele fez um pontos. Golaço, que fez, foi o quarto um golaço. Foi um golaço. Foi também bem destacando bonito. O Flamengo, o Mengão, vice-líder do campeonato, fez 2-1 na Ponte Preta, com outro renegado brilhando, Fernandinho. Grande Fernandinho. Fernandinho. Já tinha feito o gol da classificação, né? E vocês acham que o... Eu sei que a gente já discutiu sobre isso anteriormente, mas o Flamengo pode dar um calor aí ao campeonato? Sim. Acho que sim. Eu acho que é o que briga ali direto com o Palmeiras. É o que vai brigar com o Palmeiras até o final. Exatamente. E o outro candidato a título, o Atlético Mineiro, 2-1 no Vitória. Vocês viram o gol que o Robinho perdeu? E o que o Fred perdeu? Meu Deus do céu, sem goleiro. Tá complicado, né? Não, o Fred perdeu dois, chutou duas vezes na trave, embaixo do gol. Vocês escalaram o Robinho no Cartola? Sim, senhor. Eu tava com o Fred. Eu tava com o Robinho. Deu certo, o Robinho. Hein, Guilherme? Eu tava com o Fred e com o Robinho. Só pra tentar acabar com a loteria, deu muito certo. Muito bem. E na Arena Pernambuco não acaba o sofrimento do Santa Cruz, né? Não vence há muitos jogos e empatou com a Chapecoense em casa. E a surpresa positiva foi o Botafogo, que no clássico carioca despachou o Fluminense por 1-0. Que despacho, hein? 1-0. Porra. Ah, mas venceu, isso que importa. Gol de Neilton, né? Neilton. Foi falha outro da renegado outro também. Renegado, outro outro renegado. Que rodada é a rodada dos renegados. Já dá pra montar um time. Por isso já. Que eu tô falando que o Inter vai ganhar. Os humilhados serão exaltados. Exatamente, aí, como diria o poeta Vinícius Henrique. E o Botafogo, que antes era forte candidato ao rebaixamento, parece que... Agora é favorito ao título. Não, não vamos tá no exagerar, meio da tabela, né? Mas, ó, está em décimo lugar com 32 pontos e, na minha opinião, não corre, assim, óbvio que corre risco de rebaixamento ainda, mas não vai ser candidato a rebaixamento nas últimas rodadas. Não sei o que vocês pensam. Eu acho que vai continuar ali no meio da tabela. Vai continuar no meio da tabela? Eu, particularmente, acho que é uma boa previsão. E com essa previsão de Felipe Kobayashi, vamos terminando o nosso primeiro bloco. Não saia daí, voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more. Estamos de volta para o último bloco do Arquibancada Mackenzie, rapaziada. E vamos direto para o bloco mais esperado, eu acho que mais aguardado, que são os palpites. Com certeza, eu acho. Todos aguardam pelos palpites e chegou a hora. A hora é agora, vai. Na Arena Corinthians, às 7h30 da noite, temos Corinthians Sport. Felipe, qual o seu palpite? 1-1. 1-1. Rafaela? 2-1, Corinthians. Vai, meu palpite, meu nome é Thiago Dalli, podem anotar. 0-0 com 5 defesas difíceis do Magrão. Muito bem. Eu acho que vai ser 2-1, Corinthians. Diego, qual é o seu palpite? 1-1. Guilherme, qual que é o seu palpite pro jogo do Coringão de hoje? 2-0 pro Corinthians. Muito bem. No estádio Beira-Rio, às 9 da noite, Internacional e Santos. Guilherme Pérez. 1-0 Inter, como eu tinha falado antes. Rafaela. 2-0 Santos. Thiago Dalli. 1-0 Inter, gol de Seiras. Felipe. 1-0 Santos. Diego. 2-1 Inter. Vou de 2-1 para o Peixe. E por último, mas não menos importante, no estádio Independência, às 9 horas da noite, América Mineiro e Cruzeiro Clássico Mineiro. Felipe. Eu chutaria agora, ousando, 1-0 América. Guilherme. Tô com o Felipe, 1-0 América. Eu tô com os dois, 1-0. 1-0 Cruzeiro. Diego. 2-0 Cruzeiro. Bom, eu acho que o Cruzeiro leva 2-1. Vamos passar a escalação do campeonato? Vocês querem saber? A escalação do campeonato. Então eu vou passar pra vocês. Passa aí a escalação do campeonato. O líder então é o Palmeiras, é o Verdão com 46 pontos, seguido de Flamengo com 43, Atlético Mineiro 42 e fechando G4, o Corinthians com 37. Em quinto lugar, o Santos com 36, Grêmio também com o mesmo número de pontos em sexto lugar, a Ponte Preta com 34 pontos em sétimo, em oitavo lugar, o Fluminense com 34 pontos também, o mesmo número de pontos da Macaca. Em nono, o Atlético Paranaense. Em seguida, o Botafogo, Chapecoense em 11º. O Coritiba com 29 pontos em 12º. O São Paulo com 28 pontos na 13ª posição. 14º é o Sport, que pode ultrapassar o São Paulo, que joga contra o Corinthians, como dissemos anteriormente, com 27 pontos, com o mesmo número de pontos em 15º, o Figueirense. Em 16º temos o Cruzeiro com 26 pontos. E fechando a tabela, a zona dos desesperados, a zona de rebaixamento, temos o Vitória com o mesmo número de pontos do Cruzeiro, o Internacional com 24 pontos, em 18º, o Santa Cruz com 20, e ali na lanterna... Que já morreu. Já morreu? Está respirando por aparelhos, o América Mineiro com 13 pontos. Respira, Luiz. Bom, o São Paulo pode ser ultrapassado, pelo que eu vejo aqui, pelo Cruzeiro, que está com 26 pontos, e pelo Sport. São Paulo pode terminar, então, em 15º essa rodada. E Guilherme acreditando que vai ser tranquilo. Pelo não, Sport preocupante. Não vai ser, porque o Sport vai perder pro Corinthians. Ah, é? Como cravaste. Por quê? Você vai torcer? Não. Não? Torcer não, mas eu tenho certeza que o Corinthians vai ganhar hoje. Jogar em casa, né? Temos a mãe de nada rádio. Sinto. É o povo Paul, né? É o povo Paul do Arquibancada Mac. Vamos dar uma passadinha na artilharia também? Vamos. Eu gosto. Tem que saber quem faz mais quero gol. Ver gol. Tem quero uma surpresa, gol. Hein? Já aviso aos ouvintes que temos surpresa aqui. Temos 3 na liderança. Sassá do Botafogo com 10 gols. Sassá Lotelli. Robinho e Gabriel Jesus. Em primeiro lugar. Sassá. Repete pra mim, Luiz Otávio, por favor, pro ouvinte ficar ciente de quem são os três do Botafogo, líderes. Sassá, Robinho e Gabriel Jesus. É isso, né? Robinho, na minha opinião, ainda vai passar o Gabriel. Na opinião de vocês, quem vai desses três, quem vai ser o artilheiro? Nem Fred. O Fred. Fred com 9 gols, eu acho que será o artilheiro. Ele vai terminar o campeonato com 21 gols. Cravou. Tá cheio de... Guilherme não, cravou que, a artilharia. Tem que cravar, é assim que funciona. E o Diego Souza, Guilherme, que tá empatado com o Fred agora também com 9 gols, você acha que chega a fazer mais não, gols? Não, vai ou... terminar com 14. Nada 15. Demais, né? Nada demais. Que precisão. Não, aqui é trabalho assim. E você acha mesmo que o Fred, então, tem muito mais chance de balançar mais a rede do que o Robinho nos Sim. próximos jogos? Sim. Mais decisivo, você acha? Ou pela, por estar mais dentro né? da área, né? Já tá roubando o meu lugar o Thiago Dalli. Bom, Luiz Otávio, sua vez de falar. Muito bem, mas tô brincando, pode terminar. Bom, Luiz Otávio, pode ir embora. Bom, já falamos bastante de futebol. Vamos para a NFL, Felipe Kobayashi. Hoje, enfim, começa a NFL. Solta a vinheta, Fábio. Solta a vinheta. Estamos de volta. É hoje, rapaziada, é hoje. Eu confiamos. E Felipe já usando a roupa, hein? Enfim, é, estão caracterizados aqui. Sim, para quem... comemorar a volta, enfim, da NFL. Pra quem não sabe, estamos até de capacete. Vamos lá. Uma longa espera. Quais são as novidades, Felipe? Bom, a novidade é nenhuma. Que hoje... Nenhuma, mentira, tem muita novidade. É que hoje, né, começa a NFL. Primeiramente vai ser o jogo que, como característica da NFL... Começa com o jogo do Super Bowl, que vai ser entre Carolina Panthers e Denver Broncos. Os Broncos vão estar com um novo QB, quarterback no caso, que é o Trevor Siemian. Ele foi draftado no número 250... Do ano passado, do draft, né, pra 2015. Lembrar. Só teve um jogo. E coitado, né, Felipe? E nesse um jogo ele conseguiu a performance de ter menos uma jarda. Ele foi negativo no jogo, tá? Ou seja, ele foi não pra fez trás. Nada. A única vez que ele jogou a bola pra trás e é acabou. É a estrela, né? Eu acho que é a estrela do jogador. Não, mas, mas é o jogador que subiu da faculdade. Exatamente, agora. Exatamente, né? Pelo que o John Elway, o dono dos. Há muita dos pressão, Broncos. Né? Quando o jogador sobe da. Não, sobe da não, faculdade, ele ainda tem que entrar no lugar de uma lenda que foi o Peyton Manning. É muito complicado, complicado. Além disso, é complicado porque ele nunca teve essa oportunidade. Para ser quarterback numa faculdade é uma coisa. Para ele se adaptar até a NFL demora, uns 3, 4 anos. Agora vai a minha pergunta. É a nova lenda nascendo? Pode ser que sim. Não, acho que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Veremos. A gente nunca, na NFL a gente nunca sabe quem vai ser lenda e quem não vai, porque o Tom Brady... Então por Brady, que você disse não? Porque o Tom Brady... A lenda de hoje em dia, dos dias atuais, que já tem 4 Super Bowl, ele foi escolha na faculdade de número 213. Ele ficou lá pra trás. Não foi primeira escolha, segunda escolha, foi quarta escolha. E ele começou a ficar bom depois de umas 6 temporadas no time. Então... Exatamente. Então o tempo dirá quem vai ser a estrela da NFL e quem não. Exatamente. E uma pergunta que eu tenho a fazer para vocês. Na NBA, 3 jogadores na história da franquia não passaram pela faculdade antes do... Antes de se tornar profissional. Eu queria saber se tem casos como esse na NFL também. Tem. Tem, mas é bem difícil, porque é bem mais difícil. Onde eles vêm, os jogadores são na faculdade, né? O draft é feito do jogador que eles viram na faculdade. É porque é muito arriscado você pegar um cara que não tá na faculdade, que pode jogar bem, só que é numa liga muito... Amadora. Amadora, sabe? Muito distante, eles não têm muita noção do nível de jogo, então não vale muito a pena fazer isso. Mas agora eu acho que... Eu não lembro que time que pegou um jogador, acho que é neozelandês. Sim. É. Aí agora vai tentar isso, vai tentar abranger os horizontes e sair um pouquinho ali do college. É muito difícil encontrar, por exemplo, um LeBron James de 16 anos da NFL agora, né? Eu acho que realmente é muito difícil de acontecer. Não como tem acontece, como, é, não tem como falar. Como acontece no futebol também, que alguns jogadores se profissionalizam antes dos 18 anos, não passam pela Copa São Paulo, Sub-20, essas coisas. Eu acho que na NFL é muito mais difícil, ainda mais pelo porte físico dos jogadores. E fisicamente eu acho que os jogadores mudam muito, né? Sim. No decorrer dos anos. E pra um jogador começar a brilhar, ele tem que começar lá de trás, desde a escola. Porque se ele não conseguir bem na escola, ele não vai conseguir entrar na faculdade. Se não entrar na faculdade, muito provavelmente... Consequentemente, não consegue pra vaga para o ouvinte profissional. Para o ouvinte que não sabe, o brasileiro que tem lá, que é o chutador, tinha que ser o brasileiro para fazer gol no futebol americano, né? Cairo Santos. Grande Cairo Santos, ele contou que quando ele chegou na faculdade nos Estados Unidos, ele foi para jogar futebol normal. O soccer. Só que ele foi treinando o chute dele no futebol americano e a faculdade deu 2 opções. Ou você tem 70% de bolsa no soccer, no futebol com o pé, ou 100% de bolsa no futebol americano. E ele foi tentar a sorte. E a família dele não podia pagar a faculdade, ele falou, vou tentar a sorte, e acabou sendo draftado, e agora é um... Eu me lembro dessa entrevista, ele não tinha a mínima noção, não, né? Não, ele sabia muito pouco. E hoje ele, aqui no Brasil, é chamado de Zica das Bicudas. É o primeiro brasileiro que foi pra NFL. E ele é um jogador de renome na liga? Até que é, ele começou ano passado... Sim. Só que a quantidade de acerto dele é muito grande. É bem alto. Pra ele kicker consegue, é bom. Ele consegue fazer pontuar de muito... Deixa eu ver. Distante. Essa temporada, né, Felipe? Ele foi chutar uma bola, ele chutou a 58 jardas o field goal. Verdade. E pra quem não sabe isso em jarda, mais ou menos, é atrás da linha do meio de campo do... do futebol. Uma grande precisão, então, hein? E lá naquele gol grande é difícil de acertar, né? Tem que ser bem preciso, porque conta vento, altura, conta também. Altura. Não é só a força, exatamente. Sim, é bem difícil, ele é um bom kicker. Muito bem, estamos bem representados, então. Presente do Brasil para a NFL. Isso, e quais são os favoritos para essa temporada? Ao meu ver, não vai sair muito daquilo que a gente já espera. Vai ficar entre New England Patriots. De novo. Antes de falar sobre os favoritos, por favor, contextualize sobre o regulamento do campeonato para os ouvintes. Bom, Felipe, é melhor você falar que você é melhor nisso do que eu. Bom, são 16 semanas. São 16 semanas. Regulares. Regulares, porque é dividido entre temporada regular e pós-temporada, que seriam os playoffs. Playoffs, como na NBA. Exatamente. Então são 16 jogos. E nesses 16 jogos... semanas, 16 semanas. Nessas 16 semanas, quem conseguir a maior quantidade de vitórias vai passar para os playoffs. Que, no caso, são divididas entre conferências. Sim. A NFC e a AFC. E dentro dessas conferências, eles têm AFC Leste, Oeste, Norte e Sul. Assim como na NFC, que tem Norte, Sul, Leste e Oeste. É, traduzindo para o futebol, eles dividiram em grupos. São exatamente. 8 grupos de 4 times, somando 32 times. E aí eles vão jogando e tem uma... E você não joga contra os times do seu grupo. Na verdade joga, só que não é só isso. Você tem que rodar e num ciclo de 4 anos você completa os 31 adversários que você tem que enfrentar. Então não é todo ano você vai enfrentar 31 times. Exatamente. Num ciclo de 4 anos você vai ter que enfrentar os 31 times, enfrentando também os da sua conferência. Chegando nos playoffs... Os times que foram melhores colocados das conferências se enfrentam até chegar uma hora que sobram 4, até afunilar, né? E aí ficam aqueles 4 que seriam as semifinais. As semifinais lá são chamadas de final de conferência. Que aí que divide as duas conferências. Entre assim, leste e oeste. É, às vezes pode passar lá o time da AFC Norte contra o do Sul e eles se enfrentam e do outro lado igual. E aí surge a final... Que é o Super Bowl. É o Super Bowl, que aí é a única possibilidade, praticamente, de um time da AFC encontrar o da NFC. E aí eles desbravam pra ver quem vai ser o campeão. É uma aula de futebol americano. E legal, o interessante é que eles ganham o Super Bowl e eles se chamam de World Champions. Isso. Eles se consideram campeões mundiais, só que eles só jogam nos Estados Unidos. Tudo bem que não chama atenção. Não, é tudo bem que as outras ligas a gente nem ouve falar, nem aqui no Brasil, infelizmente. No máximo que a gente ouve falar é o CFL, que é o Canadian Football League. Mas é bem fraco. É totalmente diferente. Então eles, por superioridade, já se consideram campeões mundiais. É justo, mas, né? Não é e os favoritos, Felipe? É, por favor, os favoritos. Eu não sei você, Guilherme, mas eu acho que não vai sair muito do que a gente já espera. Talvez... Tá, vou falar todos primeiro. Primeiro eu acho que... Você vai falar os 32. Não, jamais o Jets, porque ele... Nem o Browns, né? Não dá. Então eu acho que New England Patriots, como sempre. Tom Brady e companhia. É, com o Gronk, aquele baita homem, diga-se de passagem. Aí eu acho que também o Denver Broncos também vai continuar defesa com aquela forte, defesa, né? Forte. Von Miller. Exato. Um dos zagueiros, eu vou chamar de zagueiro. Mais bem pagos da NFL nesse ano. E eu acho que o Carolina Panthers também vai brigar bem forte. Tem um ataque muito bom, uma defesa sólida. Aí eu... Quem mais? Deixa eu pensar. Eu vou falar meus 4. Já tem aí na lata? Não, é o que eu acho que vai ser, né? Carolina Panthers. Acho que o Denver Broncos. New England Patriots. Uhum. E o Green Bay Packers. Pra mim também, quem vai surpreender muito vai ser o Pittsburgh Steelers. Também. Eu acho, porque agora com o Antonio Brown tá muito bom. Tá com uma defesa também muito sólida, então eu acho que tem muita chance ainda de ganhar. E tem os que podem ficar ali surpreender, né? O Jets, o Oakland Raiders, Arizona Cardinals. Eu acho que Oakland Raiders e os Jaguars, eu acho que eles vão surpreender muito. Eles estão com uma defesa muito boa, ambos. E o ataque tá progredindo a cada ano que passa. Sim, pra quem não sabe, o time chega no draft escolhe o que precisa, né? Muitas vezes dá certo, porque é assim, no draft funciona assim. Se você ficou em último no campeonato do ano... Você é o primeiro a escolher. Você é o primeiro a escolher. É, como na NBA. É, como na NBA. Então, se você for o pior, você teoricamente pega o melhor jogador, né? Pelo menos os que falam nas universidades, você pega os melhores em número. Então, a chance de você ir melhor e deixar o campeonato mais equilibrado é grande. Só que muitas vezes não dá certo. É, muitas vezes não dá certo porque além do time ter uma carência muito grande de muitos outros jogadores, tem jogador que também não consegue se adaptar na NFL. Ou seja, um jogador que era muito bom no college vai pra liga profissional e não consegue fazer nada. Só pra explicar aqui que na NBA o draft é por sorteio. Necessariamente os piores times, eles acabam tendo mais bolinha. Ah, mais escolhas. É, hein? Ele tem mais chance de ganhar na hora. É como se tivesse mais papel escrito o nome do último lugar. E assim, consequentemente. Então eles têm mais chance de ganhar, mas que não seja certamente que o último será o primeiro, entendeu? Na NFL é assim, né? É via de NFL, o último é o primeiro, o penúltimo é o segundo e o primeiro campeão é o último. Só. O ganhador do Super Bowl sempre é o último. Quer falar, concluir. Luiz? Não, pode concluir. Não, acho que é isso. Jogo de hoje, quem que você acha que vai ganhar, Felipe? Eu acho que Carolina Panthers ganha. Qual é o jogo de hoje? É Carolina Panthers contra Denver Broncos, reedição do último Super Bowl. Fala, Thiago. Eu tenho meu palpite. Mas depois falar do seu palpite, Guilherme. Eu acho que o jogo é em Denver, né? É em Denver. Eu vou ficar com a defesa de Denver, acho que os Broncos ganham. Alguém mais tem algum palpite pra dar? Se não, eu vou dar o meu palpite aqui. Fala, Thiago. Fala. Diga lá, Thiago. O meu palpite é que quem ganha hoje é o fã de esporte. Nossa. Que graças a Deus a NFL está de volta. Adorei seu comentário, Thiago. Muito bem. Eu acho que o Carolina ganha. Boa, Luiz. Bom palpite. Quem ganha somos nós. E você, nós. Rafaela, quem vai ganhar? Olha, eu não acompanho, mas eu tô com o Guilherme. Boa. Eu sinto mais confiança. Vai ser lá o jogo, não é isso? Vai ser em casa. Sim. Na casa do Broncos é difícil de ganhar. E você, Diego, quem vai ganhar? Eu também não acompanho muito, mas eu vou na do Guilherme também. Acho que o Carolina ganha. Felipe tá quase sozinho, mas só pra saber, só pra avisar, ele entende mais do que eu no futebol americano, tá? Porque assim, eu acho que o Carolina, como perdeu no Super Bowl, vai chegar totalmente mordido. Vai querer uma vingança plena e tem muita chance de conseguir fazer isso. Primeiramente porque a defesa dos Broncos não tá boa, claro que tá boa, só que não tá tudo aquilo que tava na temporada passada. Então, acho que com um quarterback muito bom, que é o Cam Newton, ele consegue... Só pra avisar, eu acho que o Cam Newton lembra um pouco o Luiz. Eu? É, só falta ele fazer um dab aqui. E ficar um pouco mais forte também, né? Porque o Cam Newton é bem forte. E o Luiz, a habilidade dele também, como Não. quarterback... É idêntica. Craque. Ele é conhecido como o quarterback do McKenzie. Com certeza, muita experiência no ramo. Já falamos bastante da NFL. Vamos continuar repercutindo ao longo do nosso programa da temporada, né? Antes de entrarmos em férias. A gente fala o resultado. Tem muita água para rolar ainda. NBA começa em outubro, eu e... Thiago Dalli. Estamos ansiosos. Eu também falo um pouquinho, bem menos do que vocês. Não, mas o que importa é compartilhar. É o fã de esporte, né? É o fã de esporte. Quem ganha é o fã de esporte. Isso é verdade. Quem ganha é o nosso ouvinte. E a gente, né? Porque a gente assiste também, né? Exatamente. Exatamente. Nós ganhamos muito e todos gostam de ouvir nossos comentários, né? Nossos ouvintes são... Um beijo para todos os nossos ouvintes. São fãs número um. Obrigado pela audiência e pela confiança de sempre. Bom, já falamos bastante de NFL, vamos vamos para as Paralimpíadas. Vamos falar de Paralimpíadas. Saiu o primeiro ouro pra gente, hein? O Brasil conquistou o primeiro ouro com Odair Santos nos salto em distância. Perdão. A produção tá errada aqui, ó. Ele trocou o nome dos atletas. Ah, tudo bem. Eu só vou corrigir aqui pro nosso ouvinte. O Odair Santos, ele foi o primeiro a medalhar nas Paralimpíadas. Medalhar, não o primeiro é um ouro. Verbo. Ele foi prata e no E não cinco o primeiro mil... ouro, exatamente. Ele foi o... O que você falou, Thiago? Você acabou de colocar um novo verbo aqui em não, ação. Não, medalhar existe. Medalhar existe. Não era do meu conhecimento, desculpa. Ah, então se informe Vivendo mais. Vivendo e aprendendo, né? Então se informe mais, porque existe... 5 mil metros. Exatamente, 5 mil metros no atletismo. E o ouro, sim, agora sim, o ouro foi com Ricardo Costa no salto em distância. Começamos bem, duas medalhas. No momento estamos em terceiro no quadro de medalhas, apenas atrás da China com 5 medalhas de ouro e a Grã-Bretanha com 2. Cadê em um Estados dia Unidos? Os caras já ganharam 5 medalhas de ouro. Pois é, e hoje tem quem? O mito das piscinas. Ai, Daniel Dias. Mackenzista, temos a honra, né, de tê-lo com certeza conosco. Torceremos bastante pro Mackenzista Daniel Dias. E eu tava acompanhando hoje a natação. Eu quis dizer que eu fiquei emocionado, porque é uma força de vontade tremenda do atleta. Eu também acho. Eu vi um atleta, ele não tinha coordenação motora nos dois braços e só conseguia mexer uma perna. E mesmo assim conseguiu completar a prova. Superação. E demonstrando um sorriso. Isso, para mim, é o fator principal. Mesmo com todas as dificuldades, não desiste da prova e ainda sai feliz. Eu acho que nós temos que aprender muito com esses para-atletas. Na minha opinião, são super-heróis só de estarem disputando essas Paralimpíadas. E vamos torcer muito aí pro Brasil. E qual a previsão de vocês? Esse é o espírito do evento, né? Exatamente. Ah, eu acho que a natação vai trazer muita alegria pra gente ainda. E os outros esportes também. Eu acho que tem bem mais chances de medalha e é isso. Vai, Brasil. E eu quero dizer que quando acabarem as Paralimpíadas, Daniel Dias muito provavelmente estará conosco, hein? Bom, faremos será? Um programa com Daniel Dias. Será? Foi isso que o Zé me passou, né? Ah, então acho a gente não pode se falar. Se veio do Zé, a confiança tem que ser 100%. Sim, também. Mas, acho. Ó, ouvintes, se mobilizem, por favor, pra gente conseguir esse feito. Mandem mensagens. Petição online. E nos acompanhem. E teremos novidades também já emendando aqui, teremos já tá novidade. Soltando tudo de uma vez. Nas próximas semanas, não. Não vou soltar. Só tô dizendo que teremos novidades. Teremos novidades. Então tem que ficar de olho. Né? Tem que assistir. Fica todo no ar. Dia, você não dia. Vai contar que o Neymar vem aqui? Ah, não era pra falar, Thiago. E agora a Palmeirinha, então? com suas receitas de bolo espetaculares. Pelo amor de Deus. E pra dar continuidade aqui para Paralimpíadas. Gente, vocês assistiram a abertura? Eu pensei que você ia perguntar se eu assistia a Palmeirinha. Eu ia justamente dizer sobre a abertura, Rafaela, que foi muito emocionante também, né? Qual é o seu destaque do evento? A mocinha que caiu, que eu esqueci o nome agora. A espanhola, já vamos buscar aqui. Foi uma espanhola. A nossa produção tá confirmando o nome, mas realmente foi algo muito bonito. Foi muito bonito. Infelizmente eu não assisti também. Eu não tava em casa. Então... Sinceramente, foi emocionante. Foi o que acho que mais repercutiu, né, nas redes sociais. Só pra dizer aqui, foi uma para-atleta espanhola que tava carregando a tocha e deixou. Ela se desequilibrou, Se desequilibrou e deixou a tocha cair. Exatamente. E a torcida, um gesto muito bonito, aplaudiu a atleta e todos ali o pessoal da organização ajudou a se levantar. E continuou conduzindo a tocha. Então, esse é como disse o Thiago, anteriormente, esse que é o sentido da Paralimpíada. Esse é o espírito, né? É o espírito, né? Paralímpico, de superação, de persistência e muita vontade. E quem que ganha? O fã de esporte. Com certeza. Hoje eu já assisti um monte de Paralimpíadas. E espero que venham mais medalhas, assisti, né? Assisti atletismo, assisti futebol de 7, assisti tênis de mesa. Por falar em futebol de 7... Ganhamos da Grã-Bretanha. Por 2-1. E o passeio do basquete? Não. O basquete nem se fala, né? Cara, meu Deus, teve um gostinho especial. É muito difícil. Imagina você cadeirante... fazendo muita força no braço o jogo inteiro, tendo que arremessar a bola. Eu acho sensacional. Quanto foi o jogo? Alguém tem alguma? 85 a 19? 85 a 19. Contra a Argentina, hein? Que dó da Argentina, hein? Que dó, hein? Pois é. Teve um gostinho especial, né? Que foi contra os nossos irmãos. Irmão. Mas o Brasil mostrando toda a sua força paralímpica. E segundo as previsões, vai ter hino brasileiro todo dia, né? Todo dia teremos hino brasileiro. Tomara. Mais de uma vez por dia. Tomara, estamos na torcida. Gente, me responda uma coisa. Qual que é a expectativa do Brasil mesmo? Quinto lugar. Top 5. Comitê Paralímpico Brasileiro, coloquei espero terceiro. Quinto lugar. Eu coloco em top 3 também, junto com o Guilherme. Vamos ousar, então. Vai. Vamos ousar. Terceiro também, vai. Segundinho. Segundo. Com China e Estados Unidos é complicado. Ó, eu vou passar... dia. Cheirinho de Vasco. Eu vou passar o quadro de medalhas aqui... Tá difícil. A China já tem 13 medalhas. Em um dia a China já tem 13 mas, medalhas. Mas o que conta o principal é o ouro, né? É o ouro, mas já em critério de desempate... Eles ganharam 5 medalhas de ouro em um dia. Exatamente. Então é absurdo. E a Grã-Bretanha ganhou 2. E hoje já tem finais da natação, ou seja, muito provavelmente temos Daniel Dias tem no dois pódio. Na final. Tem o Caio Oliveira e tem o Daniel Dias. Então muito provavelmente teremos outro ouro da natação brasileira com o Daniel Dias. Que confiança, hein, Luiz Otávio? Ah, eu confio sempre nos esportistas, nos atletas brasileiros. E o Daniel Dias, que tem 16 medalhas olímpicas, é o maior para-atleta do Brasil. É o nosso Michael Phelps. Eu diria que é o contrário, como eu disse. O Michael Phelps é o Daniel Dias. Concordo plenamente. É uma lenda já. Com certeza. E ele vai nadar para 9 provas, ou seja, 9 expectativas de medalhas. E estaremos de olho, com certeza, em tudo que acontecerá na Paralimpíada, com certeza. E traremos todas as informações diariamente aqui para você. E quem você. Ganha com tudo isso, o Thiago? O ouvinte, todos nós. O fã do esporte, né? Agora, para fechar o programa, vamos falar de US Open, galera. E o US Open na reta final, já temos as semifinais definidas, decididas agora. Tanto do masculino quanto do feminino. Masculino, temos Juan Martín del Potro eliminado por Stanislas Wawrinka. Então temos Wawrinka de um lado, contra quem, Luiz Otávio? Contra o japonês Kei Nishikori, que venceu... Como é que é o nome dele? Kei Nishikori. Venceu Andy o quê? Andy Murray. Num jogaço. Então temos Nishikori e Wawrinka, e do outro lado a fera. Djokovic. Novak Djokovic contra... Gael Monfils, o francês. Eu fiquei triste pelo Tsonga. Tsonga eliminado por Djokovic por lesão. Ele se lesionou durante o confronto e teve que se retirar. Uma pena... Pro fã do esporte que acompanha o jogador, para todos os fãs dele. E ontem também... Inclusive você, né, Thiago? Eu sou um fã admitido do E ontem Zongar. Também tivemos outro show de Serena Williams. Para variar, né? Que está na semifinal da categoria feminina. E vai em busca do ouro, né? Ouro não, né? Mas do troféu. Não, do ouro, né? É, não é Olimpíada. Estamos no troféu. Estamos no clima das Olimpíadas. Ela que, sem dúvida... Eu vou torcer pro Wawrinka, desculpa. É uma das melhores tenistas. Não, Guilherme, pode dar o seu comentário. Diga de novo, por favor. Eu acho que o Wawrinka vai ganhar. E eu torço pro meu co-irmão, né? Nishikoba. Bom, eu torço pelo Djokovic. Eu torço contra o Djokovic, então qualquer um que ganhar Djokovic e Wawrinka na final. Tá ótimo, Wawrinka na cabeça. E o Nishikori? Nishikori, se passar também, vai ser Nishikori. E você, na Rafaela, cabeça. Algum palpite? Eu gosto de Djokovic. Também. Eu gosto dele também. Lá na Sérvia, longe de... Ah, eu acho ele super simpático. Eu acompanho o tênis também. Eu também não, só que eu sempre vejo ele na quadra. Ele lá imitando o Guga, né? É, levantando o troféu. Fazendo coração. Amigão. Bom, e na sexta-feira, né, ocorrerão as semifinais. É, o primeiro jogo será entre Djokovic e Monfils. Por volta das 3 horas da tarde. Exato, e logo em seguida... E à noite, porque no intervalo teremos os duelos femininos, e à noite teremos Wawrinka. E aí no sábado teremos a final feminina, né? Não, mas eu só deixa eu dar um adendo, só um adendo. Um temos adendo. Temos um brasileiro nas duplas, na semifinal com das certeza, duplas. Com certeza, né? Bruno Soares. Ao lado, sabe de quem? Do irmão de Andy Murray. Exatamente. Estão nas semifinais. É uma dupla muito forte, muito, né, Thiago? Forte, muito pode forte. Conquistar o título, pode ser o nosso primeiro título de US Open. Eles podem conquistar o título, mas eles deram muito azar no chaveamento. Eles vão enfrentar a maior dupla, a da atualidade, que é o Mahut e o Herbert. Vai ser parada dura. Vai ser complicado. Herbert mas... Richards. Grande comentário de Felipe Kobayashi. Só para contextualizar nosso ouvinte aqui, na categoria masculina é melhor de 3 sets, na feminina e nas duplas, 2 sets. Isso, exatamente. Não, sim, para quem... Tem que ganhar 3 sets. Exato. Na... Não, melhor de 5 e melhor de 3, né? Exatamente. E acho que é... Só uma última notícia aqui que o Vinícius acabou de me passar, que ele saiu do estúdio. Ao vivo, já. Hein? Já temos notícias do lado é de fora do estúdio. Marquinhos Gabriel tá fora do jogo agora, do Corinthians. Pra quem escalou Marquinhos Gabriel no Cartola, é uma ele novidade. Tá com gripe. Complicada, e... hein? E o Giovanni Augusto vai no lugar dele. Pipocou, será? Queria deixar claro que eu tirei o Marquinhos Gabriel a meia hora antes de fechar o mercado, hein? E eu estou com ele, estou decepcionado, mas bom, tudo bem. Vou dar um último destaque aqui. Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo, leva 30 pontos na boca e vira dúvida para encarar nem o Figueirense. Cabe tudo isso, virou né? Coringa. Nem cabe. Exatamente. 30 pontos? 30 lacerou pontos. 30 pontos é o que o São Paulo não tem na tabela do Campeonato Brasileiro. É. Senti ali uma leve... Que o time. Realmente uma leve alfinetada, mas é verdade. Mas eu sinceramente gostei do comentário do Guilherme. Achei pertinente. Foi uma piada muito produtiva. Bom, exatamente. E mas no momento certo. Como tudo que é bom passa rápido, sempre né, rapaziada? Frase, né? Sempre. Vamos chegando a mais um final de Arquibancada MAC. Gostei muito do programa de hoje, os assuntos variados. Muito obrigado, Felipe, pelos seus comentários de NFL, pela sua participação e uma boa noite. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, bancada. Obrigado, Flavião. E obrigado, ouvinte. Até a próxima. Muito obrigado, Guilherme Pérez, também pela sua presença e uma boa noite. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Nem eu sabia que eu sabia tanto de NFL assim, junto com o Koba. É bom saber. Azul. Obrigado, Flavião. É isso. Tchau, tchau e até a próxima. Rafaela, uma boa noite. Muito obrigado por sua participação. Boa noite, gente. Eu que agradeço e até a próxima. Thiago Dali, boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Queria agradecer aos ouvintes, à minha família, Flavião. E a todos os nossos fãs que nos acompanham. Um beijo. Fã do esporte. Agora, uma boa noite à nossa estreia aqui, o nosso correspondente internacional. Boa noite, Diego. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Luiz. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E até a próxima. Oh, legal, legal. Simples. E me despeço por aqui também. Uma boa noite a todos que curtiram conosco o Arquibancada MAC. Amanhã tem muito mais. Até a próxima. Rádio Mackenzie.